difícil entender o que eu fiz pra você. E a conta não tem fim. Já falaram pra mim pra eu parar de beber, mas quando vejo você dá calafrio, um aperto na memória. Só de pensar que teve fim a nossa história. Acabou o amor, acabou a paixão. Deve ter um motivo, não tem explicação. Se foi bom pra você, só você pra dizer que é capaz de ter sido pra não aparecer. Acabou o amor, acabou a paixão. Deve ter um motivo, não tem explicação. Se foi bom pra você, só você pra dizer. Aqui do outro lado só me resta beber. Mais uma composição do meu poeta Murilo Guedes. Aô, musicão! E Senaldinho Leone, as vozes que machucam. Dá calafrio e um aperto na memória. Só de pensar que teve fim a nossa história. Acabou o amor, acabou a paixão. Deve ter um motivo, não tem explicação. Se foi bom pra você, só você pra dizer que é capaz de ter sido pra não aparecer. Acabou o amor, acabou a paixão. Deve ter um motivo, não tem explicação. Se foi bom pra você, só você pra dizer. Obrigado, meu parceiro Aldinão, por essa participação.